Assim diz o Senhor, com amor a nos guiar. Mantende o juízo, fazei a justiça, a salvação já vem. Ele quer nos abraçar, bem-aventurado é quem busca a sua luz. Casa de oração para todos os povos, vinde a Ele todos sem medo de errar. Seu nome eterno em nosso coração, a promessa é viva, Ele vem nos amar. Não temas, estrangeiro, não há separação. Os eunucos que guardam têm lugar em sua mão. Na casa do Senhor há espaço pra sonhar, um nome que não se apaga. Ele vem nos acolher, casa de oração. Ele chama, unindo com compaixão. Os sacrifícios são aceitos em sua casa, a celebração. Em Santo Monte festejamos, sua graça nos guia. Em cada lar, em cada vida, seu amor. Casa de oração para todos os povos, vinde a Ele todos sem medo de errar. Seu nome eterno em nosso coração, a promessa é viva.